Canon, DJ Kaique, Coligações Expressivas, volume 2. Penso que os problemas do mundo são só meus. Tenso, quase não durmo, às vezes brigo com Deus. Talvez por isso não me tranquilize. Pra cair é muito fácil, basta só um deslize. Culpo o mundo sempre, culpo tudo e todos. E quando me culpo, penso que o problema são os outros. Já caí, já me levantei, sei que errei também. Mas é mais fácil acreditar que não devo nada pra ninguém. Assim talvez eu viva bem melhor, crendo que sou a referência boa pra todos ao meu redor. Meu caminho eu sigo a todo custo. Vale lembrar, não me culpe que eu te cuspo. Não tô querendo ser mais um coitado, mas me diz, existe culpado? Se aqui tá tudo errado, hã? Será que me entende? A gente é parte disso, sem chance de escolher se era pra gente. Cansei de esperar, vi que preciso correr, fazer a vida valer e me fortalecer. Viver e perceber que sou grande culpado. Se o mundo tiver errado, eu sou o grande culpado. Cansei de esperar, vi que preciso correr, fazer a vida valer e me fortalecer. Viver e perceber que sou grande culpado. Se o mundo tiver errado, eu sou o grande culpado. E quando deito, sinto um peso no travesseiro. Minha cabeça roda como responsável pelo mundo inteiro. Afinal, esse mundo é nosso. E se meus sócios não fazem nada, eu faço o que posso. Não posso esperar ninguém tomar uma atitude. Devo me organizar e batalhar pra que essa merda mude. Porque é foda se lamentar a vida toda. É culpabilidade mesmo o grau que se foda. Pra culpa não existe desculpa, é uma eterna busca que ocupa parte de nossas vidas nessa luta injusta. Decidi assumir minhas responsabilidades pra não ter que arcar com as minhas próprias penalidades. Agora percebo, esse é meu placebo. Posso estar errado, mas meu amor próprio eu recebo. E assim me esquivo do tédio. E não me culpe, porque pra culpa não tem remédio. Cansei de esperar, vi que preciso correr, fazer a vida valer e me fortalecer. Viver e perceber que sou grande culpado. Se o mundo tiver errado, eu sou o grande culpado. Cansei de esperar, vi que preciso correr, fazer a vida valer e me fortalecer. Viver e perceber que sou grande culpado. Se o mundo tiver errado, eu sou o grande culpado.